2011, ABCSP, DF, Ministério Éfeso, Epidemia Gospel. Jesus entregou-se na cruz por minha vida e pela sua. Será que você merece? Eu tenho matado os meus desejos 24 horas. E você? Apagação de onda sonora se espalhando pelo ar. Fica quieto, fecha a boca, porque Jesus vai falar. Atravessa seu ouvido, atingindo seu coração. Perfeição na dicção da voz do autor da salvação. Ele disse, haja luz, e ela teve que existir. Ele disse, Lázaro, levanta e sai daí. Ele fala, cê me escuta, é melhor parar pra ouvir. Inclusive ele que escreve os versos desse MC. O poder inexplicável bate forte em decibéis. Não sou digno nem mesmo de poder calçar seus pés. Palavras de amor e justiça contra o que é mal. O que ele quer sempre se cumpre, é isso e ponto final. A voz que nem o magma que vem derrete a terra. Treme o céu, treme o planeta, o inimigo treme as pernas. Porque quando ele fala, faz o nada ser alguém. Quando Deus fala, até o cão tem que dizer amém. Tem que ceder espaço, o inimigo dá licença. É ele quem ordena qual será sua sentença. Ando em sua presença, atenta a sua voz. E quem for esperto, eu sei que vai colar com nós. Ele diz que vai agir, é somente esperar. O impossível é provável a cada passo que ele dá. Ele faz e acontece, ele ouve sua prece. Ele sempre tá contigo, se é que você merece. Quando ele fala, as correntezas param. En principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Duas palavras foram ditas, e houve luz, o fim da escuridão, o início de uma geração. Até então, a terra era sem forma, sem vida, vazia, mas o poder que vive e que dá vida, o verbo vivo que vive e ressuscita. Aquele que um dia disse, haja luz, é o mesmo que um dia por você venceu a cruz. O verbo vivo vive e viverá. Confie nas palavras de quem morreu no seu lugar. Com sua morte comprou seu lugar, o direito de te dar a vida. Vencendo a morte provou, ele é o grande eu sou. É dessa forma que vejo o seu agir, e nessa força me ponho a prosseguir. Entre os milênios manifesto seu poder, sua virtude, seu caráter, seu grande ser. A tua voz ecoa pela eternidade, tua santidade, a verdade que nos traz a paz. E digo mais, minha graça é te seguir, te servir, te sentir. O verbo que se faz vida, a vida que me faz viver. O que é a luz, a palavra que me conduz. O seu nome é Jesus, o seu nome é Jesus, o seu nome é Jesus.